família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vivem neste mundo para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, e é isso que proclamamos nesta noite aqui reunido, Senhor. Aleluia! Um povo que nasceu, que existe para te adorar, Senhor. Aleluia! Aleluia, Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui para ti, Senhor. Aleluia. Existimos para isso, Senhor. Para te adorar, Senhor. Para viver em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. I'm not afraid to die. Eu sei que foi pago um alto preço. Só povo, um só coração, uma família. Aleluia.